Ô, filha de uma puta, de uma vagabunda da desgraça. Por que que eu tô ligando pra você, sua filha de uma quenga da peste? E não responde nada. Ana Clara, amanhã eu tô indo aí buscar a Isabela. Olha, eu tava com você direito. Agora eu tô doida. Viu? Amanhã eu vou estar buscando Belinha e eu não quero confusão nem com você, nem com a puta da sua avó. Eu não quero pegar ninguém de pau aí não, na hora que eu for. Eu só quero que minha filha já esteja toda arrumadinha, que eu vou pegar ela para tirar a foto dela e pronto, acabou. Que acabou tudo. Eu já fui no conselho tutelar, já fui na assistência social, já fui em tudo. Eu tenho o direito sim de entrar aí na hora que eu quiser. Amanhã eu vou pegar minha filha, você cala a sua boca, se você quiser vir comigo, se foda. Se não quiser, se exploda ainda pior. Viu? Mas amanhã eu vou pegar a Belinha aí, viu, bonita? Tchau, viu? Boa tarde.